Amanhã, 09643. Sente. Três, um, cinco, dois, reduzir a velocidade para 1.702. Jota, 3152. 3152, reduzindo, 170. Uno 643, para interceptar o curso do localizador. Oi, na proa 150, autorizado final LS, após estabilizado. 150, reportando autorizado na 643. Então, 3152 segue tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo ao sudoeste, passando 4 mil pés para 2 mil pés, autorizado 2 mil pés, já pode ser avisado no localizador. Pode estar. Objeto 5809, desça para 2 mil pés, já pode ser avisado no localizador. 7, 2 mil pés, já pode ser avisado no localizador, web 5809. Na 6258, desça para 3 mil pés. Boa noite, voo no 7-4, passa 170 para 150. Voo no 7-4. Acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 097. Agente 050, Mari, no 097, 7-4. Chané 6258, desça para 3 mil pés. Estabilizado, localizador? Estimativo. 643, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado, boa noite, 643. No 52 estabilizado, localizador? Estabilizado. Então, 3152, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, vai chamar, decimal 5. Objeto 5809, autorizado a final do procedimento ELS, que foi reposto estabilizado no localizador. Objeto 5809. Afirmativo, vai reportar no localizador 5809. seu localizador visual, F5809. 5809, chame torre 18095. 18095, obrigado. É 258, desça para 2000 pés, autorizado a final em LSX2, reporte estabilizado no localizador. Uno 714, desça para 2000 pés, já pode estabilizar no localizador, está seguindo como número 2. 2000 pés, reportará estabilizado no localizador, Uno 714. Estabilizando o localizador, 6258. 6258, chame torre 118-1995. 118-1995. Delta, Willy Beck. Luna 714, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, graças, até mais. Estou sem bala na agulha, mas eu tô querendo fazer isso aqui pra complementar ainda. controle, gol no 606. Ok, vai chamar 198. Controle gol no 606, informação Delta. Foi o centro que passou a frequência 1208, ok? Gol no 606, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desço para 2000 pés. Que negar no 017, reporte estabilizado no localizador. 2000 mar e chamará estabilizado o localizador no 017.